Um cidadão entrou num banco nos Estados Unidos para realizar um assalto. Até aí, beleza, né? A gente vê aí nas notícias dos Estados Unidos lá, a questão dos grandes assaltos, né? Da galera que entra armada em escola, é um negócio complicado. Mas esse cidadão não veio ao banco para assaltar milhões e milhões, como se imaginava. Ele queria roubar só um dólar. O cidadão de 65 anos, chamado Donald Santa Cruz, entrou numa agência na cidade de Salt Lake City com um bilhete bem simples e educado. Por favor, perdoe-me por fazer isso, mas isso é um roubo. Por favor, me dê um dólar. Obrigado. Dizia o papelzinho que ele entregou lá para a atendente. A atendente de cara pensou que fosse piada. Ela pegou, deu o dólar do bolso dela mesmo, tirou, deu o dólar pro senhorzinho, pediu para que ele fosse embora. Mas o senhorzinho não queria ir embora, ele queria ser preso, queria que os funcionários do banco chamassem a polícia. E ainda reclamou que a polícia estava demorando a chegar. Olha que folgado, bicho, que folgado. Aí quando os policiais chegaram, o velhinho entregou, né, a nota de dólar lá pros policiais e disse, ó, eu entrei nessa agência aqui para roubar, me prenda, por favor, e se possível me mandem pro presídio federal. O cara queria porque queria ser mandado pro presídio federal. Vai entender o que que passa na cabeça do cidadão, né? Eu digo que é um senhorzinho que já deve ter passado muito tempo assistindo os filmes e tudo. Queria um pouco de aventura na sua vida, né? E resolveu fazer essa presepada. Ir no banco, roubar um dólar, o equivalente a 5 reais aqui no Brasil, ou mais, né? Dependendo da cotação, pra ir pra cadeia. Olha que beleza. E segundo a rede de televisão lá americana, né, a NBC, esse senhorzinho falou que se ele saísse da cadeia, ele ia roubar mais dinheiro ainda de outro banco. Ele deu entrada, sim, na cadeia metropolitana lá da cidade, mas foi liberado no mesmo dia. O senhorzinho quer porque quer ser preso. E ele diz que vai voltar e vai realizar mais crimes. Esse senhor, eu recomendo inclusive que esse senhor entre na monitoria da Interpol. Porque dá pra entender que é um senhor muito perigoso. O cara rouba um dólar, diz que vai roubar mais. Então, já fiquem preparados aí, galera dos Estados Unidos. Eu sei que vocês não estão me ouvindo, mas fiquem preparados aí, porque é capaz desse senhor roubar 2 dólares da próxima vez, né? E vai aumentando. É a progressão geométrica, ou progressão aritmética. Não tô mais lembrado, que eu já vi isso há muito tempo. Mas de 1 para 2 e vai aumentando. Cuidado com esse velhinho, vai ser o novo Clyde, né? Só falta a Bonnie. Mas enfim. Depois dessa notícia aqui que você não pode dormir sem saber, vou trazer agora uma sequência musical do mais alto gabarito, sim, porque a gente deixa o melhor da festa pro final, né? Essa semana tivemos o Dia do Careca, né? Pra você, meu amigo, que tá preocupado aí com as entradas e tudo, né? Com aquele padrão OM de entrada e tudo, eu sei disso também porque eu pesquiso, mas graças a Deus eu herdei o gene do meu avô. Tá, meu avô e minha avó são muito cabeludos, com certeza eu não vou padecer disso, com fé em Deus. Mas, em homenagem aos carecas do nosso Brasil, eu vou trazer esta belíssima música de um conjunto lançado pelo Carlos Imperial nos anos 60. Foi uma versão brasileira da música A Hard Day's Night dos Beatles. E o nome do conjunto não podia ser mais sugestivo. Os Carecas, eles cantam a música Os Carecas São Demais. Pra fechar a sequência, eu trago um cidadão que com certeza você nem sabia que cantava. Raul Gil. É sério, vou tocar Raul Gil, vou tocar Raul Gil, vou tocar Raul Gil. Um abraço, meu amigo Rodrigo Lucas, compositor do segundo pior samba enredo da história do samba de todos os tempos, né? E eu vou trazer Raul Gil. E ele canta pra gente a música Atende, sucesso do ano de 1976. Vem onda, né não? Duas carimbadas direto da vitrolinha da bodega do Maguila. Então aumente o volume, já que eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Eu sei que vai abafar, pois os carecas são demais. Ser cabeludo é bom, mas ser careca é demais. Ser cabeludo é bom, mas ser careca é demais. Onde o careca chega, eu sei que vai abafar, pois os carecas são demais. Eu não vou deixar o cabelo. Eu sei que vão falar até me desprezar. Quem tem cabelo não vai, na minha turma não sai, pois os carecas são demais. Lá, lá, lá. Eu sei que vai abafar, pois os carecas são demais. Eu não vou deixar o cabelo crescer, não. Eu não vou ter cabeludo, eu não sei, sei. Eu sei que vão falar e vão até me desprezar. Eu sei que vão falar e vão até me desprezar. Cabelo não vai, na minha turma não sai, pois os carecas são demais. Pois os carecas são demais. Pois os carecas são demais. Pois os carecas são demais. Pois os carecas são demais. Bodega do Maguila. Eu morro por ti, amor da minha vida. E o que será de mim, longe de ti, querida? Já não sei o que fazer, se não estás ao meu lado. Vivo triste a sofrer, relembrando o passado. Eu te peço outra vez, te suplica minha alma. Atende-me, atende-me, e só assim teu coração se acalma. Eu te pido outra vez, te suplica minha alma. Eu morro por ti, amor da minha vida. E o que será de mim, longe de ti, querida? Já não sei o que fazer, se não estás ao meu lado. Vivo triste a sofrer, relembrando o passado. Eu te pido outra vez, te suplica minha alma. Atiende-me, atiende-me, que solo assim mi corazón se calma. Eu te peço outra vez, te suplica minha alma. Atende-me, atende-me, e só assim meu coração se acalma. Esse é Raul Gil cantando a música Atende. Essa música eu lancei no tempo que eu ainda era o calor da Hebe. Essa música faz muito tempo. Antes você ouviu Os Carecas São Demais. Eu não sei se são demais porque eu ainda tenho a minha vasta cabeleira e ainda apresento meu programa lá no SBT. Falando nisso, obrigado Raul Gil Júnior. Obrigado, senhor, por mais este programa. Podemos dar um programa feliz. Obrigado, senhor, obrigado. Valeu, Raul, valeu, pessoal. Já estamos finalizando aqui a nossa bodega do Maguila de hoje. Que porcaria mais. Semana que vem, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, eu tô aqui com você e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação, tá certo? Antes de eu ir embora... fazer meu jabazinho aqui, claro, né? Minhas redes sociais, meu Instagram é Ian José Silva FNT. Ian com I, Ian José Silva FNT. Tem também o Instagram da Bodega do Maguila, onde você acompanha todas as nossas novidades. E é arroba é Bodega do Maguila. Tem que digitar bem direitinho, viu? BUDEGADOMAGUILA, porque senão o Instagram não mostra. Eu estou sendo boicotado pelo Mark Zuckerberg. Olha aí a presepada. Então sigam a gente lá e fiquem por dentro das novidades do nosso humilde programa. Pra encerrar, eu vou trazer Ermelinda e a música Segredos, pra fechar com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, viu? Se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teus segredos somente pra mim. Esqueça o que hoje de nós se tem de outro alguém. Vou partir, vou te dar o direito que outros não têm. Prometo a você que não é tão difícil assim esquecer. É bem melhor viver separados do que estar juntos sem poder viver. Se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teus segredos somente pra mim. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Vem aí! Vem aí! O maior circuito da região agreste. Circuito do Brejo de Vaquejada 2023. Primeira etapa, 31 de março a 2 de abril. Na sexta, dia 31, na churrascaria da Fazenda tem Johnny Show. Se a coisa fica certa, vai ser tchucu-tchucu dela. Johnny Show. E no sábado, dia 1º, tem Dudu Playboy, o swing do interior. Vai ser pressão. O maior circuito da região agreste, Circuito do Brejo de Vaquejada 2023, em Brejinho. Organização Edival Cavalcante e Giovanni Macena. Começou e o relógio para, eu tô sem hora de acabar. O chicote vai estalar. Já pensou você de moto nova? É isso mesmo! Pois nas lojas Maremóveis você compra e participa da promoção Acelere Seus Sonhos, aonde já tivemos o sorteio da primeira moto. E você tá esperando o quê? Vem logo na Gigante do Varejo aproveitar! Roupeiro Móveis Lopes Eu, 6 portas, 4 gavetas, 999 à vista. Ou se preferir o de 4 portas e 2 gavetas, 799 à vista. Lavadora Vanke com capacidade de 20 quilos. Essa lava até edredom, à vista 699 ou mensais de 69,90.